quê? Era um Pela Fábrica. Pela Fábrica demais. Pela Fábrica, não sei o que deu a luz. Eu gosto do Dante antigo, mas eu gosto mais do Dante novo. Senhora.